Eu namorei pela internet, agora explico a vocês. A vocês. Vão te trair, vão te zoar, ela vai dizer que o amigo é gay. Que é gay. Ela fala, tô em casa, mas ela tá no rolê. Porque eu chamo e ela não quer responder. Porque eu chamo e ela não quer responder. Porque eu chamo e ela não quer responder. Não adianta chorar, muito menos suplicar. Vão te trocar por onde lá. Vão te trocar por onde lá. Vão te trocar por onde lá. O tanto homem bem mais perto, logo ela vai te deixar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela tá em outro lugar. Ela tá em outro lugar. Não, ela manda o zap falando assim: amor, vou dormir. Meia hora depois tá lá ela online. Web namorada, não me liga, tá por onde, visualiza e não responde. Deve tá com vários homens, não me esconde. Fala logo, eu te amo, gato, imploro. Quem é o cara dessa foto? Quem é o cara dessa foto? Ai, amor, é só um amigo. Poxa, se não confia em mim. Ah, eu tô em casa agora eu vou dormir, tá bom, bebê? Te amo. Ela fala, tô em casa, mas ela tá no rolê. Porque eu chamo e ela não quer responder. Porque eu chamo e ela não quer responder. Porque eu chamo e ela não quer responder. Não adianta chorar, muito menos suplicar. Vão te trocar por onde lá. Vão te trocar por onde lá. Vão te trocar por onde lá. O tanto homem bem mais perto, logo ela vai te deixar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela diz que vai dormir, mas ela tá em outro lugar. Ela tá em outro lugar. Ela tá em outro lugar. Aí depois os caras ainda vêm me zoar na internet, mano. Por causa dessa porra aí, vai tomar no cu. Aí galera, só pra dizer pra vocês, ó, que dia 17 agora de março, eu vou fazer o meu último show, A Vida de um Lixo, no Teatro Bibi Ferreira, no dia 17 de março, já falei dia 17 de março, só repetindo. Então, ó, se quiser comprar ingresso, ó, entra no link aqui do ingresso rápido, vou deixar na descrição, também nos comentários, vai lá, compra ingresso e, pelo amor de Deus, vai no show, porque o YouTube não me paga. Valeu.